culminação de tudo que é comum me exige fora. Camufla auroras, anula a culpa, garimpa as horas. Meus exercícios líricos são como hordas, macula alta arrogância, maturo emoções orgânicas. Sou como a paz utópica nos poros do planeta face. Não autorizo o mapa, não me localizo ao passo que me encontro no versículo escondido no papiro antigo, no qual embrulho meu presente, já que tudo é físico comprável. Choro plasmático escorre pelo rosto pálido quando observa a cruz de folga. Longe do ofício das costas, agulhas estudam o mal dos trópicos. Meu bonde é como jovens de subúrbia, filmes de Linklater, envolvidos pela arte, o impacto, craqueando o solo impávido, jogando game shark aos novos hábitos, ao passo que nem percebe as sequelas dos velhos hábitos, tornando nossos hábitos diários. A geração de nossos pais, a super proteção, a pub, a suspensão da fuga, o estresse das facus ou as festas mais brutas, televisão, pílulas, consumo, vida. Pausa pro respiro, ao meio do abismo. O irmãozinho perdeu a cabeça e mal sabia que era só enxaqueca. Burro, postura de inimigo público, todos contra o sozinho que se entrega aos carinhos místicos da colina. Na maratona de queijo e vinhos, eu desisti no meio do caminho, exausto pelo próprio vício no pífio destino. Meu bonde joga foda quando lançar as obras, mixtapes. Precisarás de replays pra entender os dizeres e também o reset nas peças do tabuleiro. Aguardem jovem maca, mixtape, dogma 404. Aguardem jovem maca, mixtape, dogma 404. Dessa vez o setzinho que me passou o rádio, bass. Lá dá o pulse, camuflagem.